Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 227, gravada em 15 de janeiro de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes. Lembrando aos nossos ouvintes que as notícias aqui são em forma resumida. Se você quiser ler essas notícias na íntegra com todos os detalhes, você já sabe, os links estão lá no nosso site ou aí no agregador do seu programa de podcasts. Também lembrando aos nossos ouvintes que para entrar em contato conosco é muito fácil. Caso você queira mandar a sua crítica, a sua sugestão ou seu comentário, alguma notícia aqui apresentada, o nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com e também nas redes sociais você nos encontra com o nome Segurança Legal. Nosso projeto é mantido por nossos ouvintes. Se você gosta dos nossos programas, pense em apoiar o Segurança Legal. Visite o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma modalidade de apoio ao nosso programa e entre os benefícios recebidos você terá acesso lá ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança Legal. E estes são os destaques desta edição. A polêmica do cadastro positivo. O fim do suporte ao Windows 7. Falha crítica de criptografia atinge o Windows 10. Ataques de ransomware distribuídos via VPN. Ladrões abusam de aplicativos em celulares roubados, entre outras notícias. E vamos a elas. A polêmica do cadastro positivo compulsório. Começamos essa edição falando sobre o cadastro positivo, que foi criado para reunir o histórico de crédito do consumidor. Esse cadastro que já está disponível para as instituições financeiras desde o último dia 11, para que elas possam ir consultar dados das pessoas que têm lá o seu nome nesse banco de dados. Com a inclusão compulsória a esse cadastro, que entrou em vigor no ano passado, esse banco de dados aí administrado por várias empresas, não é apenas uma. Temos aí a Boa Vista, o COD, Serasa e SPC. Esse cadastro já consta atualmente aí 120 milhões de consumidores têm seus dados listados aí, que possuem esse banco de dados, possui operações de crédito dos cinco principais bancos do país, aí o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, e também de outras 100 instituições financeiras que atuam no país. Pois bem, essa adesão automática, porém, pode trazer impactos negativos. Pessoas que possuem débito em aberto ou em situação de negociação de dívidas, elas devem resolver a sua situação antes de participar desse cadastro. Caso contrário, aí elas podem ter a sua nota de crédito, também conhecido como score, comprometido, caso esses dados sejam adicionados, que já foram, né? E a pessoa pode ter o seu score diminuído nesses casos. Portanto, aí há esse problema para quem está nessa situação. Mas olha, esse cadastro compulsório, onde todos nós lá estamos fomos adicionados, né, sem solicitar, não é a única polêmica. Nessa semana, o Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar uma possível vulnerabilidade exposta no site do cadastro positivo do Bureau de Crédito Boa Vista. Se você, nosso ouvinte, tem uma boa memória, você vai se lembrar que essa não é a primeira suspeita desse caso. Houve uma notícia o ano passado de um suposto vazamento de dados do Biro Boa Vista, e aí um criminoso publicou alguns dados, o Boa Vista afirmou, né, publicamente que aqueles dados não eram deles. O Ministério Público Federal investigou e confirmou que realmente não houve vazamento naquela época, mas agora já se trata de um segundo caso. para o Ministério Público. Dessa vez, existem falhas de segurança durante a consulta ao cadastro, e essas falhas elas expõem o nome, o sobrenome, o nome da mãe, a partir da consulta feita usando um CPF. Esse conjunto de dados aí pode ocasionar na obtenção de outras informações sensíveis, uma vez que eles podem ser cruzados com outras bases de dados, como da Receita Federal ou da Justiça Eleitoral. Em outro site aqui, o Ministério Público detalhou o seguinte, que esses dados eles podem ser obtidos quando a consulta é realizada através do Google Chrome. E nessa consulta lá, simplesmente informando o CPF, seria possível descobrir nome, sobrenome, nome da mãe e o CPF, entre outros dados. Claro que o Ministério Público não detalhou a forma, né, para obter esses dados, visando não fomentar o uso da vulnerabilidade exposta, né? Mas o Ministério Público está investigando esse caso e, em nota, a Boa Vista informou manter o seu compromisso com a segurança das informações e que está investigando os fatos apontados. O Birô de Crédito ainda afirmou que, até o momento, não constatou qualquer vulnerabilidade em relação à base de dados do cadastro positivo. Pois vamos esperar, então, as investigações do Ministério Público. Mas, talvez, a essa altura do campeonato, você talvez esteja se perguntando, ouvinte, o que eu faço para tirar o meu nome desses cadastros compulsórios? Olha, você vai ter um trabalhão para fazê-lo, porque na maioria dos casos o usuário precisará fazer um cadastro nesses birôs, informando nome completo, CPF, nome da mãe e e-mail, visando solicitar a exclusão dos seus dados do cadastro positivo, né? Eu sei que soa estranho, mas é exatamente isso que deve ser feito. No caso da COD, que é uma gestora criada pelos 5 maiores bancos do país, o cadastro requer ainda que você informe o seu celular, o seu CEP, que você envie uma selfie e ainda envie fotos dos seus documentos. Ou seja, você precisa abrir um cadastro para depois, sim, você solicitar a sua exclusão do cadastro positivo. Para os usuários que desejarem fazer a exclusão sem precisar realizar esse cadastro pelo site, tanto o SPC quanto o Boa Vista oferecem serviços por telefone. E a outra opção também é comparecer pessoalmente nos postos de atendimento dessas empresas. E você deve preencher um formulário solicitando o cancelamento. Ou seja, todos nós fomos adicionados a essa base de dados. Caso você queira ser removido, você vai ter todo este trabalho, caso você queira cuidar da sua privacidade. Microsoft encerra suporte ao Windows 7. Pois é, ouvinte, desde o último dia 14, a Microsoft deixou de oferecer suporte para o Windows 7, um sistema operacional muito popular e que passou a ser usado pelos usuários em outubro de 2009. Pois é, o Windows 7 é bastante antigo. E olha, vendeu mais de 630 milhões de licenças e introduziu uma série de melhorias, além de um novo visual. No entanto, após mais de 10 anos de suporte, a Microsoft está removendo oficialmente o sistema operacional ao finalizar o seu suporte estendido. Portanto, desde o último dia 14, portanto ontem, esse suporte de atualizações da Microsoft, convenhamos que o Windows 7 é um dos melhores sistemas operacionais já criados pela empresa, e também sabemos que o Windows 7 será duro de matar, assim como foi com o Windows XP, porque ainda tem muita gente usando ele e muita gente não quer migrar para o Windows 10. Mas olha, empresas e alguns usuários podem pagar um preço bem salgado caso queiram continuar recebendo as correções de segurança da Microsoft. Existe um suporte estendido pelo período de até 3 anos, mas olha, custa o olho da cara. E o percentual de máquinas usando o Windows 7 ainda é alto. De acordo com o NetMarkShare, no mundo 27% ainda usam o Windows 7, e com os dados da Kaspersky, 37% dos usuários no Brasil ainda usam o Windows 7. Então ainda temos muita gente. O fato é que com o fim dessas atualizações, mesmo que não exista aí nenhum agente mal intencionado que tenha guardado alguma falha específica para atacar o Windows 7, ainda existem os riscos de segurança que vão sendo descobertos no dia a dia. Só para o ouvinte ter uma noção, em novembro do ano passado, a Microsoft publicou 74 correções críticas do Windows, afetando as várias versões, sendo que dessas 74, 13 delas afetavam o Windows 7 e permitiam execução remota de código por um agente externo. Além disso, o antivírus nativo da Microsoft, o Security Essentials, vai deixar de funcionar, não vai mais fazer o seu trabalho para quem tem o Windows 7 depois dessa data. Ou seja, o risco de você permanecer usando um sistema operacional desse vai aumentando à medida que novas vulnerabilidades forem surgindo. O fato é que quem ainda vai continuar usando o Windows 7, sabemos que em várias empresas não podem atualizar porque usam algum software que é incompatível com o Windows 10, e também parte da base instalada é composta de computadores antigos que não tem memória suficiente para rodar o Windows 10. E também sabemos que muita gente não vai fazer o upgrade por motivos de planejamento ou porque não querem comprar uma licença de um software novo ou porque estão rodando uma versão pirata. Essa é a verdade. Mas se você tem uma versão do Windows 7 legítima e o seu computador tem a hardware suficiente, você pode atualizar para o Windows 10 de forma gratuita. A Microsoft está distribuindo via Windows Update essa atualização para todos. Mas há uma polêmica aí, e isso já faz algum tempo. Lá no episódio 103 do Segurança Legal, que foi gravado pelo Guilherme e pelo Vinícius no ano de 2016, vejam vocês, eles comentaram os problemas de privacidade existentes no Windows 10. O Windows 10 coleta muita informação pessoal dos seus usuários e isso não mudou de 2016 para cá. Então, caso você queira conhecer a fundo, eu recomendo que você ouça o episódio 103. É possível você instalar o Windows 10, mas é necessário fazer vários ajustes visando aí diminuir a coleta de dados. E claro, esses ajustes são todos manuais, portanto você que pretende migrar, é importante ter isso em mente. Falha crítica em sistema de criptografia do Windows é encontrada pela NSA. A Microsoft liberou ontem, dia 14, a correção para uma vulnerabilidade grave encontrada no Windows 10, no Windows Server 2016 e também no Windows Server 2019. Ela pode ser usada para fazer um malware parecer um programa legítimo ou então um site falso parecer legítimo manipulando certificados digitais. E quem descobriu essa vulnerabilidade foi a NSA, que é a Agência de Inteligência Americana, ela mesmo. Descobriu a falha e avisou a Microsoft para que essa falha fosse corrigida. A atualização já foi distribuída, a vulnerabilidade ficou conhecida como CVE-2020-0601 e está em um componente do Windows relacionado à criptografia chamada Crypto API, que é a Crypt32.dll. Basicamente, o invasor pode enganar o sistema, fazendo com que o malware possa parecer um arquivo assinado pela Microsoft ou que um site falso possa exibir lá um certificado digital pertencente a qualquer entidade, né? Enganando dessa forma o navegador. Isso é possível porque a brecha permite usar um certificado falsificado para assinar um arquivo executável malicioso ou manipular um certificado digital numa página. E aí, claro, o usuário não teria que saber, não teria como saber se tal página é legítima ou não e nem se um arquivo é malicioso ou não, porque essa assinatura digital foi manipulada. Depois de invadir um computador, por exemplo, um invasor poderia aí ser capaz de, inclusive, descriptografar os dados confidenciais, incluindo aí conexões HTTPS e arquivos locais que poderiam ser cifrados aí com uma assinatura digital. A NSA classificou a vulnerabilidade como crítica, mas a Microsoft nem tanto. E o mais interessante foi o anúncio, a posição da NSA relacionada a essa vulnerabilidade. Eles afirmaram publicamente que essa vulnerabilidade foi adicionada no Windows desde 2015, mas eles juraram de pé junto que eles não usaram essa vulnerabilidade em ataques. E nesse comunicado da NSA, eles disseram que as consequências de não corrigir essa vulnerabilidade são graves e generalizadas, porque os atacantes logo vão descobrir como ela funciona. E aí a Microsoft corrigiu isso de forma muito rápida. E vários jornalistas que cobrem segurança digital perceberam aí o posicionamento da NSA querendo pousar, né, ou querendo demonstrar aí a sua boa vontade de que está a favor da segurança dos usuários. O Brian Krebs escreveu que a NSA está tentando virar a página e melhorando aí a sua imagem perante o público, e que ela planeja inclusive oferecer pesquisas sobre vulnerabilidades para grandes desenvolvedores de software e para o público em geral. Vamos ver. O nosso ouvinte que tem boa memória vai lembrar que em 2012 o Flame ele explorava uma vulnerabilidade parecida também num sistema criptográfico da Microsoft, onde ele conseguia manipular fazendo uma colisão de hashes MD5, né? E de 2012 para cá a Microsoft abandonou o MD5 em certificados digitais para assinar os seus arquivos, e é claro, essa vulnerabilidade ainda foi corrigida lá em 2012, mas sabemos que não existe software invulnerável, e essa vulnerabilidade parecida voltou novamente. Portanto, se você usa sistemas Windows, é altamente recomendável que você atualize. SimSwap. Operadoras americanas são vítimas de acesso remoto. Pois é, caro ouvinte, o problema do SimSwap continua sendo dando muita dor de cabeça aos americanos. Nessa semana, o site Motherboard publicou um longo artigo a respeito de fraudadores e criminosos que agora estão tendo acesso direto às redes das operadoras americanas e de forma remota, promovendo os ataques de SIM swap, onde o número de telefone é desativado de um SIM card, de um chip, e ativado em outro. Pois bem, esses fraudadores estão na documentação recebida pelo site Motherboard publicada no artigo. O artigo diz que esses empregados trabalhando nessas operadoras estão sendo enganados ou muitas vezes cooptados, né, chamados pelos criminosos para ativar um acesso remoto via RDP nos computadores da operadora, né, criando contas de acesso remoto via Telnet ou RDP, ou então executando arquivos que vão criar usuários nesses computadores e dessa forma tendo acesso remoto aos computadores das operadoras. De acordo com a notícia, pelo menos as três grandes operadoras americanas foram impactadas por isso: a AT&T, a T-Mobile e também a Sprint. Essa técnica, usando o protocolo RDP, faz com que um computador conectado à internet possa ser acessado remotamente por alguém, e claro, normalmente esse acesso tem poderes administrativos para que o usuário possa fazer as mudanças requeridas, inclusive manipular o sistema da operadora. Depois que a notícia saiu na imprensa americana, vários políticos americanos estão pressionando as operadoras para que elas melhorem seus sistemas de autenticação, o que infelizmente ainda não ocorreu. Mas uma coisa é certa: se os criminosos e fraudadores têm acesso remoto aos sistemas das operadoras, eles vão conseguir fazer essa mudança independentemente de funcionários treinados ou não, né? Então está havendo essa grande pressão de políticos para que eles façam algo, mas uma coisa é certa, os ataques lá continuam. Inclusive a polícia americana prendeu na semana passada um fraudador que sozinho ele conseguiu roubar 23 milhões de dólares em criptomoedas usando somente ataques de SIM swap, onde ele conseguia capturar os tokens enviados por SMS e assim conseguir limpar as contas das vítimas. Pois é, ouvinte, nós como usuários nós não temos muitas opções. Onde é possível desativar as autenticações e os tokens recebidos por SMS, nós altamente recomendamos. Mas agora a notícia ruim para nós aqui no Brasil é que essa técnica descrevida nos artigos publicados pela Motherboard já é usada aqui no Brasil há algum tempo. Inclusive os fraudadores que pedem para que o criminoso, para que o funcionário, né, execute um arquivozinho nos computadores pertencente à operadora, e esse arquivozinho vai criar uma conta de acesso remoto. Então isso não é novidade aqui, isso já existe aqui no Brasil. Portanto, nós pedimos aos nossos ouvintes que desativem os tokens recebidos por SMS na maior quantidade sempre que possível. Malware impossível de ser removido é encontrado em smartphones Android. Pois bem, ouvintes, smartphones Android baratos vendidos nos Estados Unidos através de um programa de subsídio do governo americano contém um malware que não pode ser removido, de acordo com o anúncio feito pela empresa de segurança Malwarebytes. O modelo do smartphone é o Unimax, é UMX, que se trata de uma linha de smartphones Android baratos feitos na China e vendidos por uma empresa chamada Assurance Wireless, que é um provedor de serviços de telefonia, parte da Virgin Mobile, que é uma operadora lá nos Estados Unidos. Pois bem, essa operadora tem um acordo com o governo, onde eles oferecem esse telefone a preços bem baixos, se num programa de subsídios do governo americano, visando oferecer smartphones para pessoas que estão em situações não estão em situações de comprar um bom smartphone. Pois bem, de acordo com a empresa Malwarebytes, esses aparelhos eles saem de fábrica já infectados com um backdoor chamado Adups. Ele vai permitir, por exemplo, que um criminoso tenha acesso remoto a esse aparelho, sendo que esse backdoor está instalado num componente de firmware criado pela companhia chinesa que fabrica esses aparelhos. E esse backdoor Adups ele pode receber updates pelo criminoso, né? Updates over the air, inclusive. E ele pode aí roubar dados e fazer a instalação de mais aplicativos maliciosos no smartphone das vítimas, né? Das pessoas que compraram esse aparelho. E não existe nenhum produto de segurança no mercado que possa remover esse código malicioso sem, de certa forma, comprometer o sistema. E como isso está instalado no firmware, sabemos que um firmware danificado faz com que o aparelho depois se torne um tijolo. A fabricante de segurança Malwarebytes sugeriu, para quem tem esse tipo de aparelho, a trocá-lo por outro. Cambridge Analytica no Brasil. E-mails vazados contam história de fracasso. Os nossos ouvintes vão se lembrar do escândalo do Facebook com a consultoria britânica Cambridge Analytica. Em 2018, essa empresa usou dados pessoais de milhões de usuários do Facebook a fim de realizar um marketing político. Pois bem, uma senhora chamada Brittany Kaiser, que foi uma das funcionárias da Cambridge Analytica, ela divulgou na última semana em seu perfil no Twitter mensagens sobre as negociações que a companhia estava fazendo no Brasil antes das eleições de 2018. Ainda que a empresa já tivesse trabalhado para as campanhas bem-sucedidas como do Donald Trump e também na campanha do Brexit, realizado no Reino Unido, as mensagens publicadas por ela mostram, por outro lado, que a empresa enfrentou sérias dificuldades e um profundo desapontamento dos diretores com o seu representante aqui no Brasil. O pacote publicado por essa ex-funcionária tem arquivos com trocas de e-mails entre maio de 2016 e janeiro de 2017, além de documentos promocionais sobre a atuação da consultoria, documentos esses traduzidos para o português, e também apresentações sobre dados do mercado nacional e uma reportagem a respeito da chegada da companhia no Brasil. Pois bem, os e-mails trazem muitas intenções que eles tinham para o Brasil, porém pouca coisa concreta. As mensagens basicamente giravam em torno de dois eventos centrais. Um deles era a visita do Mark Turnbull, que era o diretor responsável pelas campanhas políticas na Cambridge Analytica. Ele teria uma viagem ao Brasil. E as outras mensagens envolviam aí possíveis compradores dos serviços da consultoria aqui no Brasil, mas que pelo jeito não deram muito certo. Mas olha, ouvinte, nós não podemos garantir isso para as próximas eleições. Muito bem, ouvintes, vamos agora a um bloco de notícias sobre ransomware. E o primeiro deles, vamos falar sobre um ransomware que é distribuído através de um serviço de VPN. Trata-se do Big Game, que está sendo distribuído desde o ano passado, explorando uma vulnerabilidade em um serviço de VPN. Essa vulnerabilidade num aplicativo de acesso remoto popular, um produto usado em empresas. E essa vulnerabilidade justamente está sendo usada para distribuir esse ransomware em redes corporativas e também deletar backups e desativar produtos de segurança instalado em endpoints. Tudo começou em abril de 2019, quando a empresa Pulse Secure, eles têm um produto de VPN chamado Zero Trust VPN, eles publicaram uma atualização crítica do seu produto. Mas essa atualização aí, os usuários desse software teriam que baixar a nova versão e instalá-lo. Como nós sabemos, muitas empresas são terríveis em instalar as versões mais recentes. Justamente isso resultou em várias empresas usando as versões antigas desse software chamado Zero Trust, que é uma VPN de acesso remota. Pois bem, esse software tem uma vulnerabilidade que ele permite com que um criminoso, usando credenciais inválidas, vejam vocês, consiga acesso remoto a uma rede corporativa, desabilitando inclusive controles de multifactor que estão presentes no software, e ele pode inclusive ver senhas cacheadas na memória em texto plano, né? Ou seja, uma vulnerabilidade muito crítica. Em agosto do ano passado, alguém criou um exploit. No 14 de agosto do ano passado, alguém criou um exploit para essa vulnerabilidade. Já no dia 22 de agosto, já havia alguém atacando sistemas pelo mundo em empresas que tivessem esse software instalado. Pois bem, um pesquisador de segurança britânico descobriu que várias empresas estão sendo atacadas de forma massiva desde outubro. Empresas que são clientes dessa VPN, especialmente VPNs corporativas, que basicamente os usuários se conectam remotamente aos servidores da empresa, né? E explorando essas vulnerabilidades, então, criminosos estão instalando através dessa VPN ransomware nas máquinas corporativas que estão vulneráveis aí por causa desse software instalado. Portanto, você, ouvinte, que tenha esse software instalado na sua rede corporativa, tenha certeza, certifique-se de que ele está atualizado. Na próxima notícia sobre ransomware, nós vamos comentar que o ransomware Sojournokby está publicando dados das vítimas que não pagaram o resgate. Pois é, ouvinte, a nova forma aí de pressão dos criadores de ransomware para que as empresas vítimas paguem pelo resgate. E esse ransomware, interessante, ele já apareceu há algum tempo, E ele já tem afetado aí grandes empresas a nível global, entre eles o Sistema de Aeroportos de Nova York, que é um órgão público, e também a empresa TravelX, que eu vou comentar daqui a pouco. Essas empresas foram afetadas por esse ransomware, e na mensagem deixada pelo criminoso, ele faz sérias ameaças às empresas que, em caso de elas não pagarem o resgate, os dados corporativos dessas empresas serão publicados. Então imagine você, a empresa, ficar entre a cruz e a espada, decidir entre pagar o criminoso que instalou o ransomware nas suas instalações ou ter os seus dados, especialmente dados corporativos, publicados. Pois bem, eles já começaram. Os criminosos por trás desse ransomware publicaram um pacote de 337 megabytes de dados da empresa Artec, que é uma empresa de TI. Eles publicaram esse pacote num fórum underground russo, justamente porque a empresa não pagou o resgate. Eles fizeram essa exfiltração de dados e publicaram isso num fórum underground, e claro, tudo isso como forma de pressionar as empresas para que paguem o resgate, e claro, isso é sempre muito ruim. E na próxima notícia eu quero comentar que uma empresa fecha as portas e demite 300 funcionários depois de sofrer um ataque de ransomware. Vejam vocês, uma empresa americana baseada no Arkansas, uma empresa de telemarketing, despediu seus 300 funcionários depois que eles foram vítimas de um ataque de ransomware que ocorreu em outubro do ano passado. Os empregados da empresa The Heritage Company foram notificados dessa decisão alguns dias antes do Natal, através de uma carta enviada pelo CEO da empresa. Esses empregados, falando com a imprensa local, disseram que eles não tinham ideia do porquê eles foram dispensados. E a direção da empresa comentou com a imprensa local o motivo. O CEO da empresa confirmou que eles foram vítimas de um ataque de ransomware que comprometeu os dados de 2 meses de trabalho dos servidores da empresa, de tal forma que eles não podem pagar o resgate porque os valores pedidos são exorbitantes, e eles também não puderam recuperar os sistemas, ou seja, não tinham backup. Isso forçou o CEO da empresa a encerrar as operações da mesma e demitir os 300 funcionários. Vejam vocês que triste, né? Os ataques de ransomware continuam em todo mundo, fazendo muitas vítimas. Uma das empresas que foram vítimas de um grande ataque foi a TravelX. TravelX é uma empresa de atuação global. Eles fazem serviços de câmbio e envio de dinheiro para todo mundo. A empresa é britânica, especializada em câmbio e turismo. Eles sofreram um ataque de larga escala no ano novo. Vejam vocês, 15 dias após ocorridos, a empresa ainda tem dificuldades em retomar os seus serviços, incluindo o seu website, que está fora do ar em 30 países. No Brasil, essa empresa atua através do grupo Confidence Câmbio. E os serviços estão comprometidos, os câmbios realizados através da TravelX não estão sendo completados, passados aí mais de 15 dias do ataque. Infelizmente, os ataques de ransomware continuam firmes e fortes. Muito bem, vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas, porque são tantas notícias interessantes que não dá tempo de nós apresentarmos todas aqui. Então eu vou apresentar agora rapidinho um bloco de rapidinhas, e se você quiser conferir em detalhes, você já sabe, os links estão lá no nosso site ou aí no seu show notes. Pois bem, primeira notícia: Equifax pagará multa de 380 milhões de dólares. Esse foi o resultado final do vazamento de dados ocorrido na Equifax. Trata-se aí de uma decisão de uma ação coletiva que circulava na justiça americana. Próxima notícia: aplicativo de mensagens Tutok é desmascarado como sendo um aplicativo de espionagem governamental. Pois é, ouvinte, num artigo interessantíssimo publicado pela Vice, foi descoberto que esse aplicativo de mensagens instantâneas bastante popular no Oriente Médio, nada mais é do que um aplicativo de espionagem usado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos para espionar seus cidadãos. Pois é, complicado, não? Próxima notícia: Banco Bradesco testa a criptografia homomórfica em dados financeiros. Esse artigo foi destaque na imprensa internacional. É bacana ver empresas brasileiras testando novas tecnologias. Próxima notícia: Vivo é processada por expor dados pessoais de clientes. Pois essa novela das operadoras brasileiras vazando dados e sendo processadas aí não termina. Última notícia: falha em site da Caixa Econômica Federal permitia o roubo de contas. Olha, falha gravíssima, onde, através de um cross-site request forgery, era possível inclusive roubar o cookie autenticado de usuários no site da Caixa Econômica, o que permitia aí roubar o acesso às contas, especialmente aos serviços sociais que estão lá no site da Caixa, como acesso ao FGTS e outros serviços. Ainda bem que essa vulnerabilidade foi corrigida. Ladrões de celular encomendam banquetes e negociam com bancos por aplicativos de vítimas. Pois é, gente, para terminar essa edição, quero trazer um relato muito interessante de vários incidentes que foram registrados num artigo publicado pela Folha de São Paulo. Diversos usuários estão reportando aí que, logo depois de terem seus aparelhos smartphones roubados, eles estão sofrendo sérios prejuízos financeiros. Pois bem, vou ler aqui alguns relatos, né? Roubaram meu celular, pediram o Uber Eats e por ele apareceu o endereço que o ladrão estava. A polícia foi lá pegar e ainda trouxeram um pastel que ele pediu. Comi com a galera na delegacia. Esse foi o relato feito por uma biomédica de 23 anos em uma rede social. Ela sofreu esse crime aí no primeiro semestre do ano passado. E com exceção aí do final, com o pastel na delegacia e o ladrão preso, essas histórias têm se tornado aí comum entre as vítimas de furtos e roubos de smartphones. Aproveitando-se dos aparelhos desbloqueados, os bandidos passam a fazer pedidos de banquetes que algumas vezes ultrapassam milhares de reais. A Daniela diz que foi roubada por um homem armado com uma faca quando ela estava na Avenida Paulista. E ela diz que quando ela chegou em casa, ela recebeu um e-mail de um pedido feito no Uber Eats com a conta dela, um pedido de pão de queijo no valor de R$400. Vejam vocês. Depois disso vieram outros pedidos, sempre com o mesmo endereço de entrega. E o que fez com que ela fosse até uma delegacia e pediu para que... E ela encontrou lá policiais dispostos a irem até o local. E eles chegaram até o local, encontraram um rapaz com o smartphone dela fazendo essas compras absurdas, né? O que nos dá, o que nos traz, né, uma oportunidade de pensar, porque talvez as pessoas digam: ah, mas essas pessoas não tinham uma senha cadastrada no seu smartphone para bloquear a tela. Bom, não é bem assim. Não sei se vocês já ouviram casos de pessoas que tiveram seus smartphones roubados. Às vezes a abordagem acontece quando o telefone está desbloqueado e o assaltante faz isso justamente porque ele deseja que o aparelho esteja desbloqueado para que ele possa revender o aparelho depois, né? Se ele pegar o aparelho bloqueado, ele sabe que ele vai ter o trabalho de ter que desbloquear esse aparelho, o que nas versões mais recentes de iPhone e Android é um trabalho muito difícil de ser feito. Pois bem, então a abordagem é sempre feita quando a vítima está usando o aparelho e, ao tomar ele das suas mãos, o golpista fará de tudo para que o aparelho não seja bloqueado. E uma vez aí tendo acesso aos seus aplicativos, ele vai então começar a abusar. Há inclusive um relato aqui na matéria, isso foi bastante interessante, de empréstimos bancários, né? Uma outra vítima, um bancário de 24 anos, ele também teve que lidar com esse problema. Ele disse que pediram R$1.000 em comida, sendo R$700 no McDonald's e R$300 em uma adega. E ele disse também que furtaram 10 mil reais da conta bancária dele e gastaram 3 mil reais num cartão de crédito virtual. Vejam vocês. Pois bem, o que fazer nesses casos? Nós sabemos que alguns aplicativos permitem com que você cadastre a sua biometria. Essa seria a única saída. E também, claro, você usar um software de bloqueio do aparelho de forma remota. Portanto, se você for vítima de um assalto assim, é importante você, então, bloquear o aparelho remotamente. E esses programas de monitoramento de aparelhos roubados, eles oferecem ainda a opção para que você possa bloquear o aparelho, mas também formatar ele, apagar todo o conteúdo. Dessa forma, o ladrão aí não vai conseguir usar os seus aplicativos e te dar um prejuízo financeiro considerável. No artigo ainda publicado pela Folha, há instruções de como fazer caso você seja vítima desse tipo de golpe para pedir o de seu dinheiro de volta ou cancelar a compra. Alguns serviços como Uber Eats oferecem essa opção de estorno do valor da compra. Claro que você vai ter que provar que o aparelho foi roubado, apresentando BO, mas lá na matéria, então, eles trazem essas opções ou o que fazer caso você seja vítima. Uma das opções que eu já comentei, que é o bloqueio do aparelho e você apagar o conteúdo remotamente. Mas alguns aplicativos ainda oferecem a opção de você cancelar a conta por tempo temporário, por um tempo temporário. E aí você, para ver esse passo a passo, você pode ver lá no artigo publicado pela Folha. E como bônus para terminar essa edição, eu queria deixar um relato muito interessante também publicado no site da Folha, pelo Marcos Nogueira. Marcos Nogueira é um chefe de cozinha em São Paulo. Ele foi vítima de um ataque do WhatsApp bastante interessante, que agora é a mais nova estratégia dos criminosos visando aí sequestrarem contas no WhatsApp. Um golpista liga para você se apresentando, sendo de uma assessoria ou sendo um contato de algum cantor famoso, e te oferece aí acesso a uma festa que você estaria convidado, mas para confirmar sua participação você tem que informar o código recebido por SMS. No caso do Marcos Nogueira, o golpista provavelmente sabia que ele era um chefe de cozinha e, ao contactá-lo por telefone, ele se apresentou como assessor do chefe Henrique Fogaça, que é bastante famoso e participa desses programas de culinária na televisão. E na abordagem, o golpista afirmou que esse chefe, Marcos Nogueira, estava sendo convidado para participar de uma festa. E, claro, ele informou o código recebido por SMS, e isso depois trouxe a ele muitas dores de cabeça, porque o golpista procurou os contatos dele, uma vez que o WhatsApp foi sequestrado, e começou a pedir dinheiro para os contatos. Esse tipo de golpe que está acontecendo aí está bastante alastrado, e essa é a nova forma de abordagem dos criminosos, fazendo uma ligação para as vítimas e oferecendo um suposto prêmio. Portanto, aí todo cuidado é pouco. Compartilhe esse artigo com as pessoas do seu convívio que não têm esse conhecimento. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você na edição de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.